vitória, a tua vitória, a nossa vitória. Vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória, com churrasco e Coca-Cola. Se o Senhor me exaltar, eu vou fazer diferente. Aquele que não me ajudou, vou lhe servir um banquete quente. Vou fazer que nem Davi, vou preparar uma mesa, vou levá-lo lá pra casa, vou abrir uma Coca-Cola e servir picanha na brasa. Vamos comemorar. E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número... Que número que é esse mesmo? Eu não lembro. A gente teve o primeiro, teve o segundo... Um, dois, três, quatro... Cinco! Não, quatro! Quatro! É, vai ser o último esse aqui, lembrando que esse aqui vai ser o último. É, ah, então é... Perdi, tô perdido. Peraí. É Reforma, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Scriptura. Esse é o 5. De número 5! Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, esse Teolocast aqui... Ele é um bônus, porque a gente já terminou já os 5 solas da reforma, a introdução à reforma protestante, mas nós voltamos com o tema da reforma, com algo especial. Esse daqui é a cereja do bolo, é o recheio da bolacha, meus amigos. Vocês se segurem nas suas cadeiras, porque agora a coisa vai ficar séria demais. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, e eu quero apresentar para vocês o nosso amigo Joezer Mendonça, que é um músico e que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa questão da reforma protestante e a música, e também vai dizer pra gente se de fato o diabo é o pai do rock. E aí, Joezer, beleza, mano? Maravilha, estamos aqui, obrigado pelo convite, Jonathan, é um prazer estar ouvindo a voz de vocês aqui, conversar um pouco sobre a música e a reforma, a música na história da igreja e assim por diante. Estamos aqui, e quem sabe a gente chegar à conclusão se de fato o tinhoso é ou não o pai do rock. Joezer, esse é o momento da carteirada. É o momento que você tira sua roupa de humildade e mostra com quem as pessoas aqui estão falando, tá certo? Diz pra gente aí, o que, que você é formado, qual que é o teu tua especialização aí? Conta pra gente um pouquinho. Beleza, eu tenho a minha graduação em licenciatura em educação artística com habilitação em música, né? Então fiz a minha graduação na área da música, mestrado e doutorado em música também. No caso, musicologia, né? Que a gente fala que a pessoa é doutora em música, a gente pensa que às vezes é aquele super pianista. Na verdade, doutorado em musicologia, né? São os estudos das relações entre os indivíduos e a música, da sociedade e a música, né? Em dado aspecto. Então, no mestrado eu estudei as relações entre da música gospel com o mercado, com a mídia, assim por diante. No doutorado eu estudei a história da música adventista e sua relação com a teologia, né? Entendi. Você tem até um livro nesse caminho aí, né? Da música gospel e a sociedade. Isso, tem um livro, o primeiro livro chama-se Música e Religião na Era do Pop. Trata um pouco da história da música gospel no Brasil, né? Na sua origem nos Estados Unidos. A tese, né? Ainda não virou livro. Vamos ver se ano que vem sai. Legal. Show de bola. E você tem aí agora, que é basicamente o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, você tem um outro livro também, né? Que foi lançado há pouco tempo. Exatamente. Esse livro tem algumas semanas de vida, apesar de tratar de assuntos bem antigos, ele é, digamos assim, um recém-nascido, que é o livro O Som da Reforma, a música do tempo dos primeiros protestantes. Convidei vários mestres, doutores, que estão em universidades Brasil afora, né? Para escrever... cada um capítulo sobre algum aspecto relacionado à música na Reforma. Então, fala sobre, claro, Lutero, evidentemente, né? Muita coisa sobre Lutero e a música, mas também as relações com João Calvino, a educação musical naquele tempo, a Reforma Católica também, e também faz uma ponte com o pensamento da Reforma, se ele continua hoje, na contemporaneidade. Que legal, a gente vai deixar no link aqui desse Teolocast, nós vamos deixar o link para você poder comprar esses livros, caso você tenha interesse, tá? E não vamos nem ganhar nada pra isso. É só pra sua informação mesmo, tá, gente? Então compre aí esses livros, porque vale a pena. Eu já li o primeiro livro dele e agora estou aí para comprar o segundo livro também e a gente crescer nesse ramo aí da música que não entendemos nada. Muito bem, estamos aqui também com o nosso amigo Jonathan Hoppers, que vocês já conhecem muito bem. E aí, Jonathan, beleza, mano? E aí, Fábio, tudo bem? Tranquilo? Agradeço a participação. E é hoje que eu vou conseguir entender um pouco mais da música e da reforma, porque toda vez que fala de música e reforma ou Lutero, só me vem na cabeça Castelo Forte. Só isso. Então é a única coisa que eu sei. Hoje eu vou aprender. Hoje eu tô como ouvinte aqui. Tamo junto aí, tamo junto. Queridos ouvintes, por favor, que vocês tenham misericórdia com esses telespectadores aqui, mortais, porque qualquer idiotice que a gente falar, que nós já possamos ser perdoados de antemão, tá bom? Só quem vai comemorar da glória a Deus! Mas beleza, então, gente, vamos lá para o nosso tema, então. Vamos conversar um pouquinho sobre a música e a Reforma Protestante. Mas, antes de chegar na Reforma Protestante, Joezer, vamos falar um pouco, então, sobre a música religiosa antes da Reforma Protestante. O que, que a gente tinha de música? O que, que a música representava nesse período? Logo antes da Reforma, então. Se a Reforma acontece ali no século XVI, né? A gente tem uma data, 31 de outubro de 1517. Então, nos séculos anteriores, o que havia, de fato, era muita música. A música não estava ausente, cultos cristãos. O que estava acontecendo é que houve uma passagem da música cantada pela congregação para uma música realizada por um coro profissional. Então, a congregação deixou de participar de forma mais ativa, pelo menos musicalmente, né, nas missas da igreja cristã medieval. Então, a música que muitos conhecem como canto gregoriano, aquela música que lembra mosteiros, abadias antigas e assim por diante, essa música era cantada por monges, abades, eram religiosos profissionais que tinham conhecimento da música. Então, a música era cantada em latim, que já era mais difícil para a maioria das pessoas nos templos entenderem a letra. Era cantada de forma, digamos, polifônica, que é quando você tem uma melodia cantada por uma voz ou por um grupo de vozes, né? No caso, se dividir aqui os naipes de um coral, você tem soprano, contraltos, tenores e baixos. Tudo bem que na época da gregoriana não tinha sopranos e contraltos, só cantava um homem. Então eles dividiam as vozes como se fosse um quarteto, que seria o primeiro tenor, segundo tenor, baixo e barítono, quatro cantando. Digamos que eles dividiam em duas, três a quatro vozes, às vezes até mais, entre os vários cantores. E era uma música muito difícil de entender, porque você tinha melodia fazendo uma voz, enquanto as outras vozes, elas giravam, digamos assim, em torno, né? Elas, por isso que é chamado de música ou coral da polifonia, que são muitas vozes cantando ao mesmo tempo, mas eles não cantam juntos a mesma sílaba. Então, essa é a diferença. Então, quando Lutero traz algumas inovações, uma delas é o canto silábico. Então, eu vou explicar rapidamente aqui, tá bom? Um pequeno glossário. Nós tínhamos antes o canto melismático. Então, a gente está acostumado com os melismas, goste-se ou não, já existiam desde tempos imemoriais. Né? Melisma é o estilo Leonardo Gonçalves de ser. É o canto árabe, por exemplo, o canto indiano, canto algumas partes da África. É muito melismático. Então, um exemplo. Digamos que vamos cantar a expressão Benedicamus Domino. Então, o canto melismático vai cantar assim. E foi só o B, na Tene de Camus Domino. Era bem complicado. E o canto... Até para quem entendia latim, devia ser difícil de entender o negócio. Claro, com certeza. E o canto silábico é o canto onde uma nota é cantada para cada sílaba. No canto melismático, você canta uma sílaba com várias notas. Glória. Entendeu? Teve... uma sílaba, gló, cantada com várias notas. No canto silábico é glória, e acabou. Só isso aí. É uma nota para cada sílaba. Digamos que é muito mais fácil cantar o canto silábico do que o canto melismático, tá? O canto silábico já existia também nesse período medieval, mas não era tão veiculado quanto o melismático. Então, essa é uma música era cantada em latim, afastada do povo, não havia o canto congregacional e o canto profissionalizante. Interessante que quem está acompanhando a nossa série viu que a igreja, ela começa a tirar do povo muita coisa, né? Entre elas a Bíblia, o conhecimento da verdade, e começa a controlar de uma forma muito grande aí a galera. Interessante que até a própria música eles tiram do povo, né? Ou seja, passa a ser algo aí restrito à igreja. É um negócio meio forte. Será que havia uma razão teológica também para isso? Seria, não sei, um tipo de controle maior aí? Sim, com certeza. Você lembra que, mesmo na Bíblia, você observa que antes do tempo de Davi e Salomão, as pessoas cantavam nas suas tendas, né? Faziam seus cultos, seus sacrifícios. Sempre havia música, mas não havia esse coro congregacional. Era muito difícil reunir, imagina, milhares de pessoas ali vindo para uma igreja só, como o templo de Davi e Salomão. Era muito difícil. Então, houve uma organização de música que passou para os levitas. E os levitas é que faziam a música, não era a congregação. Então, quando se fala de canto congregacional, lá nos tempos bíblicos, era muito complicado fazer isso aí, porque as pessoas ficavam de fora do templo ou do tabernáculo, e era muita gente. Como é que iria se ensinar uma música para aquele pessoal todo? Não tinha inário, não tinha alto-falante. Então você colocava centenas de levitas cantando ali e com frases muito simples para as pessoas repetirem após, que chamava o canto responsorial, né? Você canta uma coisa, uma frase e as pessoas respondem, mas você já via ali que já tinha uma passagem da música, digamos que cantada do culto doméstico para o culto profissional. Então, quando o cristianismo, lá nos seus primeiros séculos, né? Era também um canto que era feito nos cultos domésticos, não havia igrejas, né? Assim, até porque era questão de perseguições, mas havia cultos que eles faziam lá nas catacumbas, por exemplo. Isso é verídico. Então, há documentos, testemunhas da época mostrando que homens e mulheres, grande número, né, desciam lá para os subterrâneos e faziam seus cultos, cantavam bastante, né? Mas não era um coro profissional. Então, quando a igreja começa a ficar institucionalizada, lentamente começa a ocorrer uma passagem para a profissionalização do coro. Uma das questões é que havia muita gente cantando música diferente ao mesmo tempo. Então, você tinha um tipo de culto na França, um tipo de culto na Grécia, um tipo de culto em Roma, e com músicas diferentes. A tentativa de a profissionalização do coro foi uma tentativa de uniformizar a música na igreja. E acabou constrangendo a diversidade. Né? Lutero, ele reformou não só a teologia, como também a música. Porque daí vem Lutero e vai mudar também essa ideia de música somente para o clero e até o próprio estilo da música, né? É, aí entra outras questões relacionadas à própria, digamos assim, a relação de muito valor que Lutero dava à música e à teologia. Então, assim como ele restaurou as escrituras, né, inclusive dos solas aí, né, sola scriptura, ele valorizava muito a música. Ele teve uma boa formação musical, como todos os monges da época, né. Então, ele compunha, né. O Juízer, em algum dos seus escritos ali, em algum momento, eu particularmente não achei ainda, ele comentava alguma coisa a respeito da música, que nem nos seus escritos ele fala sobre uma reforma teológica e tal, ali, a forma da igreja se comportar, mas e com relação à música, ele comenta alguma coisa ali nos seus escritos? Nossa, o Lutero escreveu muito sobre música. Ele nunca escreveu... eu acho que eu nunca pesquisei, então. É verdade, com certeza. O Lutero nunca, digamos, organizou um tratado sobre música em um único volume. Ele escrevia vários sermões e aí usava a música como exemplo e assim por diante, né? Mas ele valorizava muito a música. Ele chegou a chamar a música de sermão sonoro. Era um sermão em sons. Tanto valor que ele dava à palavra cantada, no caso, a palavra com P maiúsculo, né? A palavra de Deus ali, a Bíblia. Então, para ele, a música devia ser a palavra cantada. E outra questão era que a música devia ser utilizada como uma retórica de edificação da igreja. A música devia servir para pregar o evangelho. Essa era a função da música para ele. Se essa era a função da música... Desculpa te cortar, Juízer. Se essa era a função da música, então, a visão de Lutero, que era, como você disse, pregar o evangelho, anunciar as boas novas e tal. Então, qual que era o objetivo da igreja quando eles tinham essas músicas gregorianas, melismáticas e tal? Então, qual que era o objetivo da igreja, uma vez que o público não cantava, os membros não cantavam, somente a igreja? Então, qual que era o objetivo? Olha, você sabe que até antes de Lutero já havia críticas a esse tipo de música. Ian Hus, por exemplo, né? João Hus, outros criticavam o tipo de música. Eles chamavam aquilo ali como se fosse uma espécie de embelezamento artificial do culto, porque a música era bonita. O canto gregoriano é bonito, canto polifônico com várias vozes diferentes cantando aquilo ali é bonito. Mas para todos os reformadores, se não havia inteligibilidade, se aquilo não era entendido, então aquilo era um embelezamento artificial. A música precisava ser entendida. No caso, por isso a valorização da língua nativa ao se cantar a música, porque em latim era impossível. Então, uma das coisas que aconteceu aí com a reforma, então, e a gente tá falando agora da reforma protestante, claro, e a música, mas uma das mudanças aí que aconteceram, então, foi essa mudança de colocar a música na boca do povo também, né, na voz do povo, na língua do povo, e passar de uma música que não era entendível, de uma música que era só sensitiva, vamos dizer assim, para uma música que também era compreensível e transformadora também, né, por sua vez, né, porque uma música que você entende, ela pode transformar. Exato. Se a gente for resumir assim, digamos, em três coisas, a relação entre música e teologia na visão de Lutero, seria a valorização da música como a palavra de Deus cantada. Ele chegou a dizer, ele chegou a escrever, por exemplo, né, dizendo que depois da pregação da palavra, a música era a coisa mais importante que existe, para ver como ele colocava. Uma outra coisa é essa, aquilo que eu falei da música como uma retórica de edificação, ele precisava edificar a igreja, por isso a questão da acessibilidade, da compreensão do texto. E a outra, muito importante, é a participação musical da congregação. Então, a congregação agora na missa luterana, né, era muito mais ativa. As pessoas cantavam mais vezes. Isso não quer dizer que não havia mais música em latim. Não. Lutero, ainda ele era favorável a se manter a música em latim, pela tradição, as pessoas estavam acostumadas com aquilo ali, né? Não era algo que feria a nova doutrina, cantar em latim, mas paulatinamente ele mesmo foi substituindo e colocando textos em alemão, porque as pessoas, vamos imaginar, né? A maioria das pessoas na Alemanha era analfabeta, né? Então compreendia muito mais fácil a língua alemã, e a outra coisa é uma melodia mais simples. Quando eu cantei ali atrás a música, um exemplo inventado aqui de Benedicam, como que você aprende isso? Eu vou ter que cantar 50 vezes para a pessoa aprender. Já, por exemplo, se eu cantar, mesmo em latim, canto silábico, uma nota por sílaba, as pessoas ouvem uma, duas, três vezes e já aprendem. Por exemplo, Ister confessor dominus sacratus, festa plebs cujus celebrat per orbem. Então, é muito mais fácil cantar assim, né, para as pessoas. E depois, a substituição pela língua alemã, ou no caso na França ou na Inglaterra, assim por diante, as pessoas aprendiam e podiam cantar aquela música em outros lugares, porque a melodia era mais simples também. Então você tem essas mudanças que favoreceram muito mais a participação da igreja cantando. Entendi. Então, para Lutero, um dos principais motivos, então, que a gente poderia dizer para ele fazer essa mudança aí na música, essa reforma na música, seria mais por conta da evangelização, ou seja, para que a música conseguisse passar a ideia do evangelho, a ideia da transformação que a pessoa tem que passar e etc e tal. Então essa seria o principal motivo das mudanças que Lutero faz, ou ele tinha mais motivos além desses, assim, para dizer, não, a gente tem que mudar isso por conta de outras coisas. O motivo era teológico, por exemplo, a questão da noção do sacerdócio geral de todos os crentes, certo? Ou seja, se todos eram sacerdotes, então todos podiam cantar, e não apenas um coro profissional. Não apenas podiam, mas deviam, que era o solo e deu glória. A glória somente a Deus, e de todos. Então toda a música do culto, fosse ela cantada pela comunidade, pelo coro, pelos ministros do evangelho, era, na verdade, era um canto que tinha a ver, que estava relacionado com o sacerdócio geral. Esse sacerdócio geral, ele proclamava ao mundo as boas novas de Deus. E, no caso de Deus, em Cristo, né? Que era muito importante a figura de Cristo ali. Então, é uma nova noção de tudo, né? Agora, eu li por aí, e eu vi por aí também, que Lutero, ele... Aí você vai me confirmar, porque você que conhece aí. Lutero, ele usou... Isso já é uma polêmica, né? Lutero, ele usou música secular pra poder produzir ali a música dele e tal. Clarifica pra gente, é verdade essa história de que Lutero usou música secular? E o que que essa... Qual que é essa diferença entre música secular, música sacra? Clarifica pra gente aí. A gente lembra, não, é uma época em que houve essa divisão do que da vida secular e da vida sagrada, né? Para nós parece muito comum, mas para os povos antigos não existia isso. Povos antigos, no caso, antes de Cristo, tudo era sagrado. Então, quando essa divisão de uma vida secular, de uma vida que não tem relação com a igreja, digamos assim, então as pessoas faziam músicas para atividades cotidianas, relacionais e assim por diante, né? Então essa seria a música secular. E daí se tem a ideia de que Lutero utilizou músicas seculares, ou melodias seculares, né? Ele aproveitou melodias seculares e e a esposa em um contexto religioso. No entanto, não é bem assim a história. Então, agora eu vou explicar. Tello, ele era compositor, claro, ele fez algumas músicas. As que nós conhecemos foram 36 músicas. Não parece... Lutero tem 36 músicas? 36 músicas. 36 composições que nós conhecemos. Poxa vida. Só que... Achei que fosse só Castelo Forte. É. Nos cenários evangélicos é sempre Castelo Forte que tem. Nos cenários luteranos ainda são preservados vários corais de Lutero, né? Vários hinos luteranos. Então, desses 36, pra você ter uma ideia, 12 eram adaptações de hinos latinos, e no caso da Igreja Católica Medieval, né? Ele fez também salmos, né? Ele pegava a letra dos salmos, o texto dos salmos, e musicava, né? Colocava uma melodia em cima daquela letra, modificando, evidentemente, a métrica do salmo, né? Não dá para cantar, fazer uma música do jeito que o salmo está escrito ali. Ele fez também hinos baseados em versos bíblicos, e apenas 5 hinos são totalmente originais. Então, a maioria eram adaptações. E aí, tem dois tipos de adaptação que aí é que pega essa questão de se ele utilizou música secular ou não. Por exemplo, uma delas é a seguinte. Ele fez transcrições da tradição religiosa alemã. O que era isso aí? Algumas pessoas traduziram isso como folclore religioso alemão. E por causa dessa palavra folclore, acharam que era música secular. Mas, na verdade, eram cânticos pré-existentes, antes da Reforma, que eram cantados pelos cristãos em procissões, em peregrinações, ou em suas casas, mas não eram cantados na liturgia da missa. Então, ele adotou esses cantos, que eram muito conhecidos, e colocou uma nova letra, assim por diante. E os originais, por exemplo, como o Castelo Forte. Então, o Castelo Forte é baseado em um salmo, é Salmo 46, certo? No entanto, as pessoas dizem o seguinte, que ele pegou essa música, essa melodia do Castelo Forte, que é Castelo Forte é nosso Deus, né? De uma música de bar ou de tavernas. Então agora uma explicação. A questão é que a tradução foi incorreta durante muito tempo de uma expressão musical. Então Lutero compôs utilizando a bar form, ou bar form, né? Que é uma expressão alemã, que é a forma bar. Bar em nenhuma língua eu conheço a tradução dela. Mas, em vários idiomas, foram traduzidos como forma musical das tavernas, dos bares. E aí criou-se o mito, porque não é assim. Na verdade, bar form é apenas uma forma de compor uma música. E a forma chama-se... A forma é A-A-B. O que é isso aí? Eu vou fazer aqui rapidinho, para você ter uma ideia da composição bem rapidinho. Então, por exemplo, você começa a cantar Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. É o primeiro verso, certo? Então você tem essa melodia. Aí depois vem o segundo verso. Como é que você vai cantar o segundo verso? Com a mesma melodia do primeiro. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Ok? Ou seja, tem a parte A, depois outra parte A. Por isso que é A-A. E depois vem a parte B. A parte B é o novo verso, com a melodia diferente. Aí vem com fúria pertinaz. Já é diferente, então por isso que é B. E sai cantando. É até o final, né? Quando chega no que iguais não há na terra. Esse é o último verso da parte B. Esse último verso, a melodia dele é igual ao final da parte A. Então, dessa forma, AAB, o A parte A é cantada com a melodia e um verso diferente. A outra parte A, a mesma melodia e outro verso diferente. A parte B era mais extensa, uma outra melodia e versos diferentes, e sendo que o último verso geralmente era igual ao final da parte A. Por isso que é que iguais não há na terra. Então é só isso. Era A, B. E aí o pessoal colocou isso como música de bar. Mas era a forma bar. Então, Lutero jamais escreveria ou faria um funk gospel, então. Impossível. Tinha uma outra questão, que é da contrafacta. Vocês conhecem esse termo também. Ouviram falar esse termo aí? Não. Então, a contrafacta eram melodias que não eram sacras, mas eram adaptadas ao texto sacro. Então, aí que era a música secular cantada com o texto sacro. Aí sim. Mas vai dizer, então seria um pagode gospel? Não sei dizer se seria bem isso. Por quê? Tem a ver com uma questão daquela época. Tá? Hoje não sei como seria, não posso dizer como seria a cabeça de Lutero e de seus vários compositores que existiam. Não era só ele que fazia música, tinha vários outros compositores. Pra você ter uma ideia, são catalogados aí pelo menos mais 75 mil hinos dessa época. É muita coisa, coríneos, assim por diante. Né? Então, por exemplo, o uso dessa contrafacta era quando você pegava uma melodia que falava sobre uma despedida. Então, por exemplo, uma canção muito famosa da época, chamada Innsbruck, que era uma cidade da época, né? Eu acho que não existe essa cidade. Innsbruck, eu vou deixar, era o nome da música. E como é que é o verso dela? Era assim: Innsbruck, eu vou deixar-te, vou seguir minha estrada, vou para uma terra estranha, minha alegria foi roubada, e assim por diante, tá? Essa música era cantada quando alguém ia embora de uma cidade, uma despedida, coisa do tipo. Era como se você cantasse: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, está chegando a hora, né? Alguém está indo embora, assim, mais. Tá, beleza. O que que fizeram com a música naquela época? A música, eles mantiveram a melodia e modificaram a letra. Só que a contrafacta, ela dialoga com o texto antigo. Ela não é um novo texto completamente diferente, tá? Então, olha só como ficou a música. Essa música, originalmente, é de 1495. Innsbruck, eu vou deixar. E aí foi lançado em 1555, 60 anos depois, uma melodia, a melodia mesma, com contexto diferente. Como ficou? Ficou assim, ó. Em vez de Innsbruck, ficou ó mundo, eu vou deixar-te, vou seguir minha estrada. Agora, em vez de dizer vou para a terra estranha, dizia assim, vou para a eterna pátria do pai. Entendeu? Então, eles iam substituindo a letra, mas ainda associando com trechos antigos. Isso era a contrafacta. Então, se fosse pegar um funk gospel, era muito difícil manter algumas coisas. Pegar um funk, né? Pegar um pagode, entendi. Ou seja, eles não faziam isso com qualquer música. É muito importante essas informações aí que você está passando, porque geralmente, como a gente não se aprofunda no tema, no assunto, a gente pega sempre o grosso da coisa. Então é assim, bom, Martinho Lutero escreveu música religiosa com a base na música secular da sua época. Aí, o que que a gente faz? A gente pega e faz um anacronismo, né? Ah, bom, então se ele fez isso, então eu também posso fazer a mesma coisa hoje. Complicado isso daí. Então a gente tem que se aprofundar. Isso é muito interessante. Olha, informações que realmente eu não sabia, viu? Eu tenho que mudar minhas palestras de música que eu tenho aqui. Exatamente. Essa questão que você mencionou. Você tava ensinando gospel, funk gospel aí, Fábio? Cara, só heresia aqui, viu? Só heresia. Não, não, funk gospel não. Acho que o cara tava pegando a música romântica a Titanic e tava fazendo uma letra gospel aí. Não, mas eu ensinava o pessoal a cantar aquela assim, ó. Eu vou pegar a Bíblia na mão, vou sim, vou mostrar que eu sou cristão, vou sim. Cara, fica bonitinho. Você sabe fica que bom, é, né? E cola na cabeça, né? Assim, um dos problemas de fazer uma adaptação assim é, não é nem associação com a música anterior. É que quando você pega uma música, um funk, creu, né? Aí você coloca, não, em vez de creu, fazer céu. Céu. O problema disso aí não é nem adaptar de um funk. É, você não sabe se no final a música é uma música séria ou é uma paródia. Você não sabe se o cara tá instruindo as pessoas a buscar o céu ou se ele tá tirando um sarro da crença de ir ao céu, entendeu? Então, essa ambiguidade é que é perigosa. Então, pra evitar esse tipo de... Quer ver uma outra? Dá tempo de falar dessa aqui ainda? Essa é mais famosa ainda. Vocês vão cair pra trás quando souberem dessa, porque essa está nos hinários evangélicos. Então, era uma melodia de um compositor chamado Hans Leo Hassler, ali do final do século XVI, né? E ele tinha uma composição, pode chamar de composição secular, que falava de uma relação afetiva, né? Era alguém que cantava assim, que eu me sentia muito, muito bem, com o coração, né, feliz, quando estou perto da minha donzela, algo nesse sentido. Com o passar do tempo, alguns compositores foram colocando outra letra. Por exemplo, que letra era essa? Você conhece a melodia aqui, ó? Essa era a melodia daquilo que seria música romântica. Não parece muito música romântica, né? Pelo menos não como a gente conhece hoje, tá? Claro. Então, compositores posteriores foram colocando letras. E a letra que mais conhecida é essa em alemão, O Haupt voll Blut und Wunden, né? Que nós cantamos como O fronte sanguentada em sofrimento e dor. Então, é uma música que foi adaptada de uma melodia secular. E com o tempo foi se passando, e isso aqui é uma das músicas mais sacras que você pode haver na face da Terra, né? Aí você vê que a origem foi outra. E assim por diante, né? Os evangélicos americanos do século XIX fizeram várias adaptações de melodias seculares, mas a questão era que música que você adaptava. Havia essa preocupação de não se ter muita ambiguidade, né? Mas embora havia sempre uma certa resistência a princípio. Claro, ou seja, não era aquele negócio assim aberto, como, ah, não tem problema, vamos lá, vamos adaptar. Era algo tenso também, né? Não era algo assim que não havia preocupação nem da parte daqueles que faziam adaptação e também do público em geral, né? Pode falar. Tem uma ideia disso aí. Lutero, ele escreveu o seguinte, a respeito de você adaptar uma melodia religiosa, por exemplo, já existente. Evidentemente, todos ali, antes da reforma, eram católicos. Então, eles tinham toda uma tradição musical que já existia. E Lutero, ele não abandonou toda a tradição. Tá? Ele não jogou fora tudo. Né? Ele foi muito cauteloso com algumas coisas. Alguns achavam até que ele foi muito excessivamente cauteloso. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso aí. Mas, por exemplo, ele escreveu o seguinte. Tinham músicas doces, melodias que, sob a regra do Papa, são usadas em vigílias, em funerais, missas para os mortos. Ele dizia o seguinte, vamos manter essa música. É música agradável. A diferença é que hoje nós temos outras palavras, ele dizia isso, né? Nós temos outras palavras que devem adornar a nossa compreensão da ressurreição e não a do purgatório. Então ele dizia, as notas e as melodias são de excelente valor. Seria uma pena deixá-las perecer. Mas as palavras não eram, ele usa esse termo, as palavras não eram cristãs. Então as palavras sim, deixemos perecer. Você estava comentando ali um pouco antes a respeito do conteúdo ali das músicas no período de Lutero e tal. E você acha que a gente consegue encontrar, então, claro que a gente já comentou nos outros podcasts a respeito dos cinco solas e que eles não eram ali sistematizados, ali assim, tem um lugar específico que você pode encontrar, mas o princípio dos cinco solas você consegue encontrar em todos os escritos, na pregação ali dos reformadores. Você acha que então que na música... Acha não, você confirma então que na música reformada é bem visível os cinco solas? Sim, de fato. Até para essa questão da... buscavam divulgar as novas doutrinas, né? Então, era uma época em que não havia uma mídia de massa, né? Para divulgar a doutrina, as novas crenças, a nova compreensão da Bíblia. Então, a música teve um papel importantíssimo, indispensável para que se divulgasse, né? As novas doutrinas, que estão presentes, evidentemente, resumidas nos cinco solas protestantes. Claro, a imprensa foi muito importante, né? Sem a imprensa, ali a aplicação de livros e panfletos, seria muito mais difícil. Então, você encontra isso de forma muito clara nos chamados corais de Lutero. Né? Nós podemos chamar de hinos de Lutero hoje, mas na época era chamado de corais de Lutero, que eram cantados a quatro vozes. Né? Claro, você podia cantar a parte uníssono também, a parte da melodia, podia cantar eles uníssono, assim por diante. Então, alguns exemplos. O Solus Christus. Tem a versão em português do hino chamado Ach Gott von Himmel sieg daheim. Olha a pronúncia alemã como é que tá, né? Ela tá presente no hinário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né? E é o hinário de 1964. Então, a tradução do hino seria assim, ó, dos céus contempla o Pai e Deus vê compadecido, quão poucos são os teus filhos, né? Teu povo está perdido, negam o santo verbo, né? A fé também esmoreceu nos homens sobre a terra. Isso aí era para dizer que as pessoas tinham esquecido de Cristo, que Cristo era o mediador. Então, por isso que dizem, negam o verbo, né? E essa fé esmoreceu. Então, essa música, inclusive, era cantada em protestos musicais. Daí, isso é legal. Os protestantes, né? Olha só, por exemplo, acontecia de que algum padre poderia estar pregando. Aconteceu, na verdade, isso aí, né? Há diversos livros que relatam isso aí. Eu vou citar algumas dessas histórias. Por exemplo, em 1527, em Magdeburgo, na Alemanha, um pregador visitante estava exaltando o valor redentor das boas obras. E aí ele foi interrompido por um cidadão chamado Henning Rihal, que começou a gritar, né? Padre, você está mentindo. E começou a cantar o hino que hoje é esse... Dos céus contempla o Pai, que está até hoje no hinário dos luteranos do Brasil. Cara, que legal, deve ter sido de arrepiar isso aí, hein? E eles cantavam assim, não só ali, por exemplo, estava passando um dia em Göttingen, isso é 1529. Um grupo de pessoas usou essa música como um protesto contra uma procissão de Corpus Christi. Eles cantaram outra música chamada Das Profundezas Clamo a Ti, que também tem a versão dela, por exemplo. Olha só a tradução disso aqui. Perante ti não tem valor, virtudes e cuidados. Somente tua graça e amor absolvem dos pecados. Ninguém se pode enaltecer. A ti devemos só temer, vivendo em tua graça. Por isso não confiarei em minha dignidade. Somente em ti me apoiarei em tua fidelidade. Então essa era a resposta que os caras davam. Era uma batalha de música, então, ali, rapaz. Porque os caras estavam cantando uma música na procissão e eles, as pessoas chegavam e começavam a cantar isso aí. E várias outras. Por exemplo, o Sola Fide. Sola Fide tá no canto de outro compositor chamado Paul Sperato, que é a música Es ist das Heil kommen her, que no hinário luterano Hinos do Povo de Deus, é o número 156. Se tiver algum amigo luterano, ele vai identificar, nos ouvindo agora, ele vai identificar isso aí. E ele é chamado de, a tradução, o título dele em português é Chegou a Nós a Salvação. Então, olha só como o Sola Fide tá bem presente. Como diz a versão? Chegou a nós a salvação por graça e por bondade. Olha esse trecho. As obras não nos salvarão da nossa iniquidade. A fé contempla só Jesus, qual por nós morreu na cruz, o mediador é ele. Como é pesado, né? Cantar isso aí. Essa questão da... Tinha muita questão da graça, né? É sola gratia aqui, é solus Christi, sola fide. Em contraposição, exatamente, vamos lembrar um pouco das 95 teses de Lutero, em que uma das teses era a questão da justificação pela fé, né? E contra a venda de indulgências, que serviam, ou seja, se eu fizer isso, se eu comprar aquilo, eu posso garantir o perdão para aquilo, posso garantir a salvação, assim por diante. E aí chega essas músicas combatendo a crença antiga. Show de bola, muito legal. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque até agora a gente falou somente sobre Lutero, né? Lutero como um dos principais, talvez o principal reformista aí que nós temos na Reforma Protestante, mas a música sacra, ela também teve importância na visão também de outros reformadores, como, por exemplo, Calvino, Zwinglio. E Joezer, fala um pouquinho pra gente, então, dessa questão de Calvino, de Zwinglio em relação ao culto reformado aí, a música sacra. Tá. A visão de João Calvino, né, principalmente quando ele chegou em Genebra, na Suíça, né, que veio da França e tudo mais, em Genebra, cultos e missas estavam sem música, inclusive, né? Por quê? Porque os primeiros protestantes acreditavam que a exposição da palavra devia ser central no culto. Então a música era até uma coisa artificial, desnecessária até para ele. Lutero nunca pensou assim. Mas a gente tem, por exemplo, João Calvino, que ele restabeleceu o culto com música, mas com muitas restrições. Exemplo, apenas cantava sem uníssono, não havia coro. Era um culto muito austero. Os próprios lugares onde era o culto era muito austero. As paredes sem o estatuário, né? Sem altares, sem imagens. Houve um surto de iconoclastia, né, que foi uma retirada de todas as imagens, né, estátuas, quadros, altares, de dentro da igreja. E alguns não queriam mais nem cantar a música. Por quê? A música estava associada, não é porque eles não gostavam de música, é porque a música estava associada a toda aquela pompa e formalismo do culto católico romano. Então, o que eles queriam era, bem, então foi uma coisa tão diferente, não podemos fazer nada igual. Né? Eles foram até longe demais. Para Calvino, existia uma série de normas, culto mais austero, o canto congregacional muito mais simples, né? Sem cerimonialismo algum, a liturgia bem didática, o sermão bem expositivo e uma grande regulamentação da música. Exemplo, é daí se criou como princípio regulador do culto. Por exemplo, para Lutero, se a Bíblia não proibia determinada prática no culto, então era permitido, podia fazer. Já para Calvino e Zwinglio, se a Bíblia não prescrevia aquela prática, então não era permitido. Essas duas visões, elas comparecem até hoje, porque se alguém diz assim, olha, não tem tal instrumento na Bíblia, ou seja, se a Bíblia não cita aquele instrumento, então nós não podemos ter. A visão é bem calvinista, certo? Outra coisa que ele diz, para Calvino, que era muito importante, eram os salmos. Toda a música de Calvino, não de Calvino, né? Para Calvino. Ele não era um compositor, ele buscava vários compositores. Mas essa música, cantada na igreja, devia ser apenas baseada nos salmos. Por quê? Porque estava prescrito na Bíblia. Os salmos eram o cântico da Bíblia. Então, deviam-se usar os salmos como o hino. Então, eles metrificavam os salmos, né? Eles colocavam a métrica adequada para a música, não dava para cantar com a letra que já existia, né? Evidentemente. Faziam uma tradução bem direta dos originais, né? E cantavam aquilo aí. E só se cantavam os salmos. Tanto que se e inaugurou a salmodia, que é o ato de cantar salmos, né? E o hinário era chamado de saltério. Ele era, no caso, o Daniel Ludic da época, né? É. Com aquele DVD Salmos, né? Está se referindo. Exatamente. Você pega os salmos e canta. É por aí. Só que Zwinglio foi mais longe disso aí. Então, quando ele foi fazer o culto em Zurique, na Suíça, em 1525, ele aboliu a prática de cantar. Então, quando se realizou esse primeiro culto, né, da comunidade evangélica de Zurique, em que Zwinglio era o líder, ele pregou sermão, ele orou, aí começou-se uma liturgia sem música. Você imagina o espanto das pessoas que estavam acostumadas com música e ninguém cantava. Outra coisa, vários instrumentos, no caso, instrumento órgão, né, o instrumento musical, foram retirados das igrejas e queimados, ou destruídos. Em Genebra, em Zurique, em Londres, que ainda teve outra reforma, que foi a reforma anglicana, lembra disso aí, né? Rapaz, eu conheço uns irmãozinhos hoje em dia que iriam à loucura com isso aí, viu? É, pra você ver como sempre existiu isso aí, ó. pra você ter uma ideia, é o seguinte, existia ali o culto anglicano, certo? A reforma anglicana, que você falar sobre isso e a outro tempo, era mais parecido com o culto luterano, o culto dos anglicanos lá na Inglaterra. Então, esse culto chegou a fazer uma eleição em 1562, fizeram uma eleição para abolir a música instrumental do culto. E aí teve uma votação super apertada, com a diferença de um voto. Por 59 a 58, a prática continuou permitida. Mas qual que era o ponto de discussão ali? Porque a música não acrescentava em nada? Qual que era ali o ponto? Exato. Era o embelezamento artificial do culto. Estava relacionado com a pompa católica. Havia um anticatolicismo muito forte no século XVI e XVII. E aí a coisa, pelo menos lá na Inglaterra, foi ainda mais longe quando o calvinismo se espalhou na Inglaterra, né? Então, na Escócia e na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de quê? Puritanos. Porque para eles rejeitavam a complexidade da liturgia, aqueles paramentos todos, né? A ornamentação. A liturgia era mínima e a centralidade na pregação. E os puritanos, houve um período ali, nós conhecemos isso na história como Revolução, exatamente puritana, né? Revolução Puritana, que eram vários burgueses, classe média alta, inclusive, né? Tinha voto no parlamento e eles conseguiram chegar ao poder. E tinha até um líder, que era o Oliver Cromwell. Eles eram muito antipapistas, eles eram chamados assim, né? Então, eles proibiram música nos teatros, destruíram órgãos na cidade. E as artes como um todo sofreram muito naquele período. Eles admiravam a música, né? As artes em geral. Mas os puritanos, eles associavam muito aquela arte, quadros, telas, a música orquestral, óperas e tudo mais, associavam ao poder anterior ao deles, né? A chamada dinastia Tudor, Elizabeth I, assim por diante. Então, para eles, aquilo ali era nefasto, né? Era nocivo. E eles queriam que a música e as artes fossem mais simples, mais realistas. Eles tinham essa visão. E aí, proibiram, né? Depois que caiu, que eles caíram do poder, tudo se voltou. Mas eles proibiram, chegaram a proibir, por exemplo, que se ensinassem peças de Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Hamlet. Tudo proibido. E foi nessa época deles que foi publicado o famoso livro O Peregrino, do John Bunyan. Só pra você ver a diferença, né? Sai Shakespeare, entra John Bunyan. Sai Romeu e Julieta e entra O Peregrino. Sabe o que é engraçado? Eu tava, há uns anos atrás, fui visitar o batismo de uma colega minha e eu fui em uma igreja evangélica. Eu não me recordo exatamente o nome dela. Eu me lembro muito bem que ali teve todo ali o serviço de culto e foi aproximadamente uma hora e tal. E dessa uma hora, cerca de 40, quase que 40 minutos foi só música. Foi só música. Foi lá na frente, cantou sozinho. Depois teve ali uma música que todo mundo cantava junto e uma apresentação. E só música, 40 minutos só música. A pessoa abriu a Bíblia, coisa ali de 10 minutos e tal. Houve batismo, abraço, tchau. Então, você vê uma diferença bem grande, né? Da época ali do Zwinglio, que já cortava a música. Calvino, que tinha um objetivo específico com a música. E aí, hoje, em algumas igrejas, né? A gente não pode generalizar. Tem muito mais música do que a própria Bíblia. Mudou bastante, né? É, mas a maioria... Hoje, a liturgia da maioria das igrejas evangélicas, elas são exatamente o que você definiu aí. Vamos colocar aí, não sei, 70% de música e 30% da palavra. E se muito, assim, se a gente tem tem sorte aí, uns 30%. E com esse tema, já que você introduziu aí, Jonathan, esse tema, vamos... O que, que vocês acham da gente... Que a gente já tem nosso tempo avançado. E, galera, isso aqui é uma introdução, né? Você aí está convidado a continuar estudando e se aprofundar nesse tema, que tem muita coisa para ver. Para isso, a gente repete para vocês aqui, na nossa postagem aqui tem... o link para você comprar o livro O Som da Reforma, que o Joezer ele organizou. Então não perca tempo e adquira hoje já o seu livro. Vamos lá então, a música da Igreja Adventista. Nós somos adventistas, tá? Se você é de uma igreja histórica, você vai se relacionar bem com o que a gente vai falar agora. Eu acho que também é um problema aí, ou algum ouvinte aí também, sendo de qualquer outra igreja, experienciou já algum tipo de coisa dessa que a gente vai falar agora, que é essa questão da nossa igreja hoje, das igrejas hoje. Vamos falar, a gente vai falar de maneira específica da Igreja Adventista, porque nós somos adventistas, porém, você vai se relacionar também com todo esse problema aí. Como a igreja hoje, ela está se relacionando com a música da reforma e a música também, a gente vai avançar um pouquinho mais e falar das músicas contemporâneas hoje que nós temos. Qual seria o pensamento musical, né, da teológico musical? Muita gente gosta de dizer que nós somos continuadores da reforma e tudo mais, e nisso é verdade, né? A reforma não parou no século XVI. Alguns acham que de fato acabou ali. Alguns outros acham que acabou lá no século XIX também. Alguns adventistas, inclusive. Mas ela continua. Então, evidentemente não dá para se comparar as práticas atuais com aquilo que se fazia. Até você mencionou o termo anacronismo. Querer repetir certas práticas que existiam no século XVI, século XIX, hoje, é complicado, porque a sociedade já mudou bastante. Mas eu creio que ela não se pode perder de vista jamais algumas coisas que Lutero já estava pensando ali, que é essa relação muito íntima entre música e teologia. Nós estamos ultimamente, não só os adventistas, mas diversas outras igrejas evangélicas e assim por diante, uma valorização recente muito grande do canto congregacional. Tem se feito muita música para isso. Até, por exemplo, o Jonathan mencionou outros que tem muita música. As pessoas cantam bastante, mas cantam bastante em detrimento da exposição da palavra. Então, não se pode perder de vista, claro, a participação da congregação, muito importante, mas não se pode perder de vista que a música, ela é uma retórica de edificação. Ela serve para não apenas para consolar a igreja ou dar esperança à igreja, mas para instruir a igreja também, para divertir até a igreja. E essa valorização da teologia dentro da música, as letras que se utilizam para que favoreçam uma interpretação autêntica, coerente da Bíblia. Eu creio que isso não se pode perder de vista. Joyce, eu não sei se você quer fechar aí com alguma coisa, se você pensa ser interessante falar mais alguma coisinha que você já tem em mente para fechar a boca do saco, ou terminamos por aqui mesmo? Fechar, né? Eu não sei se pessoas vão ter o hábito de escutar tanto tempo a gente falando, nós três falando aqui. Mas eu espero que sim. Mas podemos fechar. Olha, eu concordo que a gente pode realmente fazer um outro podcast mais pra frente, sobre essas questões da música na igreja, especificamente. Sim, música na igreja. Como são tratadas essas questões, como a gente pode orientar, comentar, criticar, fica aqui aberto aqui, pra, acho que ajudar, isso ajuda, né, na compreensão da música. Quanto argumentos, critérios a gente utilizar para fazer escolhas musicais, eu creio que é mais interessante, né? A coisa que eu diria é o seguinte: quando a pessoa apresenta uma música, um hino, um louvor antigo, moderno, seja o que for, ele deve ter sempre em mente que Deus não é o único espectador, né? Que a pessoa tem a ideia de que, não, eu escolho essa música, mas o importante é porque é para Deus. A gente não pode esquecer que Deus não é o único espectador. Está numa igreja ali com várias outras pessoas. Preciso situar. E eu creio que a questão da relação com a igreja, sabe? De edificar a igreja. Então é preciso ter um certo cuidado nas escolhas musicais. As escolhas musicais que eu faço estão edificando a igreja, trazendo aquilo ali que Lutero falava, né? As escolhas musicais ajudam a edificar, instruir, né? Elas propicia um ambiente adequado de adoração para essa igreja? Ou, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ela seria mais própria para um culto da terceira idade, onde todas as pessoas gostam daqueles hinos mais antigos e tudo mais? Ou se, de repente, as escolhas que estou fazendo seriam mais apropriadas para um retiro religioso, espiritual, né? Ou um culto com os adoradores em Campuri? Então você vê que tem várias situações, vários contextos em que eu posso utilizar a música de forma mais flexível. Mas há outro contexto em que eu preciso, às vezes, ser mais cauteloso, coisas do tipo. E exatamente porque, posso concluir ali com o que Paulo o apóstolo Paulo, né, dizia que cada um, quem tiver um cântico, né, quem tiver um salmo de espírito, que traga, né, quem tiver uma oração que traga, mas que seja tudo para edificação da igreja. E acima de tudo ele vai terminando esse versículo ali, teria essa fala dele, dizendo que em tudo nós devemos ser submissos uns aos outros. Na verdade ele fala, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então seria mais ou menos assim, o irmão está cantando uma música que eu não aprecio, mas eu preciso me sujeitar em amor ao cântico que ele está trazendo, que é a adoração da forma como ele gosta, de que ele conhece. E a pessoa que está cantando tem que pensar assim, puxa, eu não posso fazer tanto assim porque eu preciso também me sujeitar ao irmão que não gosta tanto, não é tão avançado assim, sabe? Queria ser uma atenção saudável. Um não vai muito para trás, nem outro muito para frente. Então você vai equilibrando e levando a música com certa cautela. Pelo menos esse é o meu pensamento. Isso não é um princípio. Joeseriano. Sim. É apenas pensamento.